Jesus, vindo Ele ao meu coração. Deu-me paz divinal, deu-me gozo e luz entrando no meu coração. Entrando no meu coração. Entrando no meu coração. Que mudança em mim fez o meu bom Jesus. Vindo Ele ao meu coração. Eu andava perdido, Jesus me salvou. Meus pecados sem conta, seu sangue lavou. Vindo Ele ao meu coração. Entrando no meu coração. Entrando no meu coração. Que mudança em mim fez o meu bom Jesus. Pelo vale da morte não temo passar, com Ele no meu coração. A cidade celeste me vai transportar, o guarda do meu coração.